Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para falar sobre mais um livro. Hoje o assunto é a saúde e tenho em cima da mesa este Tenho Alergia Alimentar. E agora? A autora é a doutora Inês Pádua, é a minha convidada. Inês, seja bem-vinda aqui à Rádio Amália. Olha, antes de começarmos a falar sobre o teu livro, eu gostava muito que te apresentasses. Ora então, meu nome é Inês Pádua, sou nutricionista, tirei a minha licenciatura na Universidade do Porto, também foi lá que me doutorei o ano passado, em dezembro, 4 dias do Natal, também nesta área da alergia alimentar. Ou seja, estamos mesmo diante uma doutora. Exatamente. e continuo a fazer investigação, estive a dar aulas na área da nutrição no Politécnico de Leiria. Neste momento estou de licença de maternidade, portanto não estou a dar parabéns, aulas. Obrigada. Parabéns, Inês. E continuo com esta atividade de nutricionista, mas também muito de investigadora, que é aquilo que eu gosto mais de fazer. E como é que surgiu este tema na tua vida, por assim dizer, este tema da alergia alimentar? Foi muito curioso, eu andava ainda no meu segundo ano da licenciatura e numa aula de uma disciplina que nós temos, que é a nutrição humana, apresentaram-nos assim trabalhos que estavam a ser feitos nesta área, assim mais recentes, e um deles era com a nutrição relacionada com a doença asmática, portanto com asma. Eu tive um avô com asma, uma asma muito grave, e nunca me tinha passado pela cabeça que a nutrição pudesse ter algum papel na asma. A pessoa relaciona mais com doenças como tipo, a diabetes, a hipertensão, que sabemos que tem alguma relação direta com a alimentação. Nesta parte da alergologia e da imunologia, não tinha nenhuma noção, para ser sincera. E quando terminou a aula, fui falar com o meu professor, fui dizer que gostava muito da área, por uma questão de relação pessoal. E aí o meu professor disse-me, ok, se gostas desta área, a asma é um bom ponto de partida, mas existe um problema, que é a alergia alimentar, que de facto não está ninguém a trabalhar sobre este assunto e é muito necessário, nem se fala muito, portanto não, eu até achava que podia ser interessante. E a partir daí eu comecei a pesquisar mais, e depois o que acaba por acontecer é quando começámos a trabalhar nesta área e começámos a lidar com as famílias e começámos a perceber as limitações que eles têm, uma pessoa ainda se envolve mais e depois chegou a um ponto que já não... Continuo a achar muito, muito interessante a área da asma, mas depois já foi este o meu caminho e pronto, a alergia alimentar. E aqui está este livro como resultado também desse trabalho, Tenho Alergia Alimentar, e agora a minha convidada é a doutora Inês Pádua. Inês, do que é que estamos a falar quando falamos de uma alergia alimentar? Fala-se muito, mas muitas vezes as pessoas não... até fazem algumas confusões. Exatamente. Quando falamos, por exemplo, da doença celíaca, há essa confusão. Diz que é uma alergia ao glúten, quando não é bem uma alergia ao glúten. Enfim, explica-me tu. Ora bem, uma alergia alimentar, aquilo que nós podemos dizer é que é uma reação do organismo após a exposição a um alimento. O que acaba por acontecer é que nesta reação está envolvido o sistema imunitário, o que não acontece, por exemplo, numa intolerância, em que não há este envolvimento do sistema imunitário. E como há este envolvimento do sistema imunitário e há este desencadear todo um processo e há células que são libertadas, isto forma aqui uma reação que pode ser de tal forma grande, que pode ser de tal forma prejudicial, que podemos estar a falar de sintomas desde aqueles mais tradicionais, que muitas vezes as pessoas acham que são os únicos, que é aquelas comichões, ficar com a pele vermelha, portanto são reações mais cutâneas, até reações cardiovasculares, como perda de consciência, diminuição da pressão arterial, tudo isso, e até isto tudo em conjunto levar a uma reação potencialmente fatal. E portanto, quando falamos de uma alergia alimentar, falamos do nosso organismo reagir a um alimento com o envolvimento do sistema imunitário, que depois pode desencadear manifestações a vários níveis do nosso organismo. E este assunto é sempre, a ideia que eu tenho é que é sempre uma caixinha de surpresas. Ou seja, nem sempre é fácil de prever aquilo que vem aí, quando falamos de alergias alimentares. Exatamente, e essa ideia é mesmo muito importante, porque nós nunca sabemos como é que uma pessoa vai reagir, portanto nós não conseguimos prever a gravidade de uma reação por uma anterior, ou seja, não é porque, no caso de uma criança, não é porque a criança, quando comeu um determinado alimento, teve só comichão e ficou só com a pele vermelha, que queira dizer que na vez seguinte não possa fazer uma reação anafilática grave. Portanto, nós não conseguimos prever isto, portanto, nós não podemos dizer que existem casos mais ligeiros do que outros. Podem existir, mas não quer dizer que esses não vão, numa reação seguinte, fazer uma reação mais grave. E é possível, por exemplo, estava aqui a olhar para a capa do teu livro e vi aqui morangos. Estou a dar um exemplo. Eu comi morangos a vida toda. E esta semana comi morangos e tive uma reação alérgica. É possível este tipo de coisas, ou seja, uma alergia a aparecer mais à frente na nossa vida? Sim, é possível. Um adulto desenvolver uma alergia a um alimento que sempre consumiu, assim como também é possível que uma criança com alergia alimentar deixe de ser alérgica mais ou menos até a idade escolar, costuma ser o mais normal, portanto, resolver espontaneamente a sua alergia e ela desaparecer e ficar tudo bem. Portanto, é possível as duas situações, e apesar de, para nós que somos adultos, pensar que de um momento para o outro, ficar alérgico é uma coisa que sempre consumimos, parece parecer estranho, mas é possível, sim. Falamos de alergias alimentares. Tenho alergia alimentar? E agora? É a pergunta que este livro faz. As respostas são dadas pela doutora Inês Pádua, a minha convidada de hoje. Inês, como é que surgiu a ideia para escrever o livro, para fazer o livro? Partimos desta maior percepção pública da alergia alimentar, acho que foi mesmo o motor até parte da editora, que foi perceber que isto é um problema atual, que as pessoas têm muita curiosidade, que quanto mais sabem sobre isto, mais querem saber, e que também que há muitas dúvidas e muitos conceitos errados, portanto foi um bocadinho por aí. E também, em termos de o que é que vamos pôr no livro, partiu um bocadinho da experiência em consulta, portanto, de consultar famílias, em que eu ficava sempre a apontar as dúvidas que eles tinham, alguma dica que os pais me davam, por exemplo, olha, na escola funcionou eu fazer desta forma com o meu filho, eu apontava, porque certamente que existiria outro pai com a mesma dúvida que me ia perguntar numa consulta seguinte, e eu podia dizer, olha, houve um pai que fazendo assim resultou. Pronto, e foi um bocadinho por aí que partimos para este livro, e depois decidimos o que é que ele devia, que tópicos é que ele devia abordar. E demorou muito tempo a reunir toda essa informação e até termos o livro? Não demorou muito tempo, eu diria que foi um processo de alguns meses, mas também foi facilitado pelo facto de eu ter este meu caderno, onde já tinha algumas coisas. Escritas, e depois também a parte mais teórica, porque o livro tem a parte inicial, que é mais estas questões práticas, o que é uma alergia alimentar, o que é que se pode ser alérgico, e depois questões mais práticas, o que fazer na escola, em restaurantes, em viagens. Esta parte mais teórica, o difícil, há muita informação já, portanto, o difícil foi simplificar e tentar que fossem respostas objetivas, diretas, para que as pessoas também conseguissem ler a pergunta, ler a resposta e ficarem esclarecidas sem estarem a ler quase uma tese sobre o assunto. E é um livro muito, ou seja, a informação acaba por chegar de forma muito fácil com este livro, e está muito bem organizado. Já lá vamos falar um bocadinho mais sobre algumas das alergias. Tenho alergia alimentar, e agora todas as suas perguntas sobre alergias alimentares, respondidas de forma clara, acessível e prática por uma especialista, que é a doutora Inês Pádua, a minha convidada esta noite das Madragoas. Vamos ouvir aqui alguns temas também. Vamos começar por este dueto incrível entre o Marco Rodrigues e a Marisa Liz. Chama-se Amor em Construção. É de manhã e vejo-te a dormir. Esse cabelo ganho tempo a viajar. Em ti me perco assim, desejo cá ficar por ti.

Deita fora o teu rosário de contas que estão erradas e tira a prova dos nove. E tira a prova dos nove de contas que estão erradas. Deita fora o teu rosário, que isso a ninguém já comove. Seca as lágrimas choradas. Canta-me um fado ao contrário. Um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário. Um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário. Um fado ao contrário. Canta-me um fado. Canta-me um fado ao contrário. E depois de Amor em Construção, Marco Rodrigues e Marisa Lix, ouvimos também este novo tema do Pedro Moutinho, Um Fado ao Contrário. Faz parte do novo disco do Pedro Moutinho, que tem o mesmo nome, Um Fado ao Contrário, e vale mesmo a pena ouvir. Doutora Inês Pádua é a minha convidada de hoje. Estamos à conversa a propósito deste Tenho Alergia Alimentar, e agora, e nós há bocadinho, quando estávamos a vir para aqui, eu disse-te que era um tema muito em voga. Aliás, tu há pouco disseste isso mesmo, ou seja, a editora tinha interesse em publicar um livro a propósito destas alergias alimentares. Porquê que isso acontece? Porque há mais alergias alimentares, porque as pessoas estão mais atentas, porque antes não sabiam muitas vezes que sofriam essas alergias. Qual é que é a hipótese correta? Eu acho que são as duas, portanto, há mais, de facto, pode haver um maior diagnóstico, portanto, mais números, porque de facto as pessoas estão mais atentas, porque vão mais ao médico, porque desconfiam mais de uma alergia alimentar e, portanto, partem logo também para essa hipótese com o seu médico e depois passam para o processo de diagnóstico. Mas também é verdade que a prevalência está a aumentar só por si, portanto, não é só porque aumentou o diagnóstico, porque aumentou os cuidados de saúde, porque aumentou a percepção. Porquê é que está a aumentar? Nós achamos, portanto, nós, quando eu digo nós, digo quem trabalha nesta área, especialistas, que não é uma causa, portanto, é um conjunto de causas que pode estar aqui a fazer com que esta prevalência aumente. Provavelmente questões alimentares, portanto, quer nós termos alterado o nosso padrão alimentar, portanto, questões nutricionais, como também aditivos que a alimentação de hoje em dia tem que não tinha há uns anos atrás, o facto de nós estarmos mais sedentários, porque isso faz com que o nosso sistema imunitário fique menos fortalecido, o facto de termos uma menor exposição solar, porque a vitamina D tem aqui um papel e como sabemos, a exposição solar é necessária para a síntese de vitamina D. As questões como o uso indiscriminado de antibióticos, que tantas vezes ouvimos falar, e até já há conselhos que também já passaram na comunicação social, de não utilizar antibióticos sem ir ao médico primeiro, sem receita médica, tomar sempre até ao fim. Não, portanto, essa questão de um abuso da medicação e concretamente de antibióticos, e também uma questão muito interessante que é a chamada hipótese da higiene. A hipótese da higiene é o facto de nós sobreprotegermos as nossas crianças desde pequeninas, ou seja, é tudo esterilizado, é tudo muito limpo, não podem contactar com a terra, com os animais, não podem contactar com o pó, não podem ir para a rua, portanto, tudo isso faz com que, para um sistema imunitário que foi pensado, que foi programado para combater este tipo de coisas, portanto, estes bichinhos que podem existir na natureza, portanto, se ele foi para isso programado e se não tem nada para combater, ele vai combater aquilo a que tem acesso, que neste caso é a alimentação. Portanto, ele é privado do seu trabalho, não é? Que é proteger-nos, e portanto ele tem que trabalhar de alguma forma, e então trabalha indo contra aquilo que de facto é exposto unicamente, que é a alimentação, o pó, alguma coisa assim. Os sintomas são muito diversos das alergias alimentares. Aliás, em alguns casos pode ser mesmo fatal essa reação. Eu não sei se queres falar mais um pouco de que tipo de sintomas as pessoas podem sentir. Já falaste aí das tais comichões, falta de ar também pode acontecer, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, nós temos dividimos em quatro grupos de sintomas. Temos os cutâneos, tanto na pele, que são aquelas questões das comichões, de ficar um bocadinho mais vermelho, pode ficar empolado, Podemos também os sintomas respiratórios, que é, então, essa falta de ar, essa pieira, que há quem chama os gatinhos, que é aquele mesmo som de miar, que às vezes algumas pessoas têm, muito, muito particularmente as crianças. Também sintomas gastrointestinais, ou seja, apesar de nós às vezes dizermos que estes são reservados à intolerância e não à alergia, há alergias que podem também ter sintomas gastrointestinais, portanto, a dor de barriga, o vómito, portanto, isto pode estar, também estar envolvido numa reação alérgica, e depois os cardiovasculares, que é então esta perda de consciência, diminuição da pressão arterial. E é importante perceber que eles podem existir isoladamente, eu posso ter só sintomas cutâneos, posso ter sintomas cutâneos e respiratórios, posso ter sintomas cutâneos, respiratórios e gastrointestinais, mas quando se trata de uma reação, então, abrangente, generalizada, sistémica, portanto, envolver o organismo todo, é o que nós chamamos de uma reação anafilática, e essa é que pode ser fatal. Eu estava aqui a folhear o livro e há aqui uma pergunta, aliás, o livro está muito organizado através de perguntas, ou pelo menos parte, não, é quase todo, não é? Sim, quase sim, todo sim, o livro sim. tem perguntas, e uma delas é: o exercício pode desencadear uma reação alérgica? Estás a falar aqui mesmo do exercício físico? Sim, porque existe uma condição... Eu sou um bocado alérgico ao exercício. Existe uma condição muito, muito específica, que é mesmo a anafilaxia induzida pelo exercício físico. Okay. O que é que acontece? Não sabemos muito bem porquê, achamos que o que se pode acontecer é o facto de fazermos algum exercício e isso aumentar alguma permeabilidade do nosso organismo a determinadas pecinhas que andam aqui a circular dos alimentos e, portanto, desencadear uma alergia, mas isto é sim um conceito ainda muito em construção. Mas o que é que se passa em concreto? As pessoas que têm esta anafilaxia induzida pelo exercício, quando comem o alimento e fazem a sua vida normal, não acontece nada. Quando comem o alimento e fazem exercício físico, fazem uma anafilaxia. É esquisito. Mas está ligado ao alimento, é isso? A um alimento específico? Está ligado à condição, ao alimento mais exercício. O okay. mais, por exemplo, um dos mais comuns é com o trigo. Portanto, é muito comum. E, portanto, os casos que eu já vi foi sempre com pão. Portanto, a pessoa come um pão, tudo normal, se faz essa vida normal. A pessoa come um pão e vai jogar futebol. Estou-me a lembrar de um caso de um doente que tive. Vai jogar futebol e faz uma anafilaxia. Uau, isso é incrível. Sim. Muito estranho. Coisas extremas, mas muito pode acontecer. Neste caso, não é só dependente do alimento, é a junção alimento mais exercício físico. Então vamos lá ver, a pessoa tem algum sintoma daqueles que referiste, depois como é que se passa dos sintomas que a pessoa tem para um diagnóstico, de facto? Aquilo que nós aconselhamos sempre é, quando tiver algum destes sintomas, claro que não é para ser alarmista, mas comunicar ao médico, neste caso, olhar o mais próximo é comunicar ao médico de família e depois ser encaminhado para uma especialidade, que é a especialidade de imunoalergologia, e aí vão ser feitos uma série de testes que podem ou não, que depois podem dar ou não o diagnóstico de alergia alimentar. Estes testes, ao contrário do que às vezes nós vemos por aí, são feitos em meio hospitalar. Portanto, aqueles que às vezes são publicitados assim noutros sítios não são fiáveis, portanto, não diagnosticam alergia alimentar. Os que são os que diagnosticam. Aliás, agora, desculpe interromper-te, até tornou-se moda de repente ver se aqui fazemos testes de alergias alimentares, não é? Exato, se vê muito. E esses testes não têm validade científica, portanto, não vão diagnosticar nada. O que se passa num diagnóstico de alergia alimentar, portanto, vai ser recolhida a história clínica, não é? Os médicos imunoalergologistas vão ver a história clínica, vão ver o que é que pode sugerir ali ou não ter uma alergia alimentar, e depois há uma série de testes, como testes sanguíneos, em conjunto com que se chama testes cutâneos por picada, que acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar, que é fazer umas picadinhas no braço. Sim, sim. E, portanto, perceber se há ali uma reação ou não. E depois, o método padrão, que é mesmo o fim de linha, que vamos ver se tem alergia ou não, chamamos prova de provocação oral, e por isso é que é importante que seja feito em hospital, que é, a pessoa vai consumindo quantidades progressivamente maiores do alimento a que é alérgico, tentar perceber se há ali alguma reação ou não. Claro que isto tem que ser feito em meio hospitalar, porque ao mínimo sinal de reação estão enfermeiros e estão médicos prontos para resolver a situação, mas de facto ainda é a prova de provocação oral ainda é o método diagnóstico padrão, em conjunto depois com todos os outros exames que já foram feitos para se diagnosticar mesmo uma alergia alimentar. Tens alguma alergia alimentar, Inês? Não tenho. Felizmente. Não tenho. Eu faço, tenho algumas, lá está, algumas intolerâncias. Exato. Mas que não são alergias, sim. Inês Pádua, convidada esta noite das Madragoas, doutora Inês Pádua, tenho uma alergia alimentar e agora, doutora Inês Pádua, o que é que eu vou fazer? Todas as respostas podem ser encontradas neste livro sobre alergias alimentares e essas perguntas são respondidas de forma clara, acessível e prática pela especialista que hoje vem aqui às Madragoas também, mas temos de temperar esta conversa com alguns temas e vamos ouvir. O que é que te apetece ouvir, Inês? Amália, pode Amália, ser Amália. Pode ser Amália. Há um bocadinho falaste de Amália, sim, sim. Eu vou fazer-te a vontade. Vamos ouvir Anda o Sol na Minha Rua. Curiosamente, é um tema que não combina com esta hora de programa, mas combina com o dia em que estamos a gravar, exatamente, não é? Em que está um sol maravilhoso. Vamos ouvir então Amália Rodrigues, Anda o Sol na Minha Rua. Anda o sol na minha rua, cada vez até mais tarde. Anda o sol na minha rua, cada vez até mais tarde. Lá vem se pergunta à lua a razão porque não arde. Lá vem se pergunta à lua a razão porque não arde. Tanto quer saber porquê, mas depois fica calado e nunca ninguém os vê andar de braço dado. E nunca ninguém os vê andar de braço dado. Se me persegues de dia, se à noite sempre me deixas. Se me persegues de dia, se à noite sempre me deixas. Não digas que a fantasia é a razão das minhas queixas. Não digas que a fantasia é a razão das minhas queixas. Só andas enciumado quando eu não te apareço. Mas se me tens a teu lado, nem ciúmes te mereço. Mas se me tens a teu lado, nem ciúmes te mereço. Ando o sol na minha rua, cada vez até mais tarde. Ando o sol na minha rua, cada vez até mais tarde. A ver se pergunta à lua a razão porque não arde. Dias de hoje ninguém sabe a quantas anda. Manda quem pode, pode quem manda. Nos dias de hoje não sentimos confiança. Salva-se a música e siga a dança. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera. Se é inverno ou primavera, indiferença ou compaixão. Nos dias de hoje a justiça não impera, a igualdade desespera, é confusa a confusão. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salva-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Nos dias de hoje ninguém sabe o da manhã e fazer planos é coisa vã. Nos dias de hoje já não há motivação para dar às balas o coração. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Depois de Amália Rodrigues com Anda ao Sol na Minha Rua, ouvimos também Ricardo Ribeiro e este Nos Dias de Hoje, um dos temas que podemos encontrar no disco Hoje é Assim, Amanhã Não Sei, editado em 2016 pelo Ricardo Ribeiro. Hoje falamos sobre alergias alimentares com a doutora Inês Pádua. Muita gente está a ouvir-nos e já percebeu que provavelmente a coisa mais grave que pode acontecer é depois, para quem sofre de uma alergia alimentar, é o tal choque anafilático. Isto pode acontecer com qualquer tipo de alimento ou há alimentos que são mais suscetíveis a esta reação? Pode acontecer com qualquer tipo de alimento, mas aquilo que nós sabemos é que, de facto, existem alguns que se associam mais a esta anafilaxia, mais por serem os mais frequentes, por termos mais casos descritos e, portanto, o leite, o ovo, o marisco, os frutos de casca rija, que são aquilo que as pessoas chamam de frutos secos, portanto, a amêndoa, a noz, a avelã, o pinhão, são exemplos de alimentos que mais frequentemente são associados a um choque anafilático, que não quer dizer que a pessoa não possa fazer com outro tipo de alimentos que não estes. Quais são, sim, as alergias que te chegam com mais frequência? Portanto, nas crianças, muito leite, o ovo e o trigo, e é importante que se diga que a alergia ao trigo, e como disseste no início, não é uma doença celíaca, são duas coisas completamente diferentes. E o mesmo em relação a, ou seja, é possível, agora não sei, diz-me tu, mas é impossível a pessoa ser intolerante à lactose e não ser alérgico ao leite. E não ser alérgico ao leite, são duas coisas diferentes. Sim, ok, sim. Ok. E nos adultos, as mais frequentes, o marisco, o peixe e estes frutos secos também que falamos. O marisco normalmente vem sempre acompanhado de descrições muito pavorosas, não sim, é? Uma coisa... Sim, principalmente porque no marisco é muito frequente e no peixe também. As pessoas, para além de fazerem reação por consumo, fazerem por inalação. Ou seja, bastar o vapor de cozedura do marisco ou do peixe para haver uma reação. Portanto, já tive casos em que a pessoa só de passar à porta de uma marisqueira pode fazer reação porque os vapores de cozedura são intensos. Eu tinha casos de pacientes que, quando os pais estavam já a desejar comer uma pescada cozida, punham a criança na casa do avô ou do vizinho para poderem cozinhar, para poderem comer, deixar passar umas horas até a criança voltar a casa. Porque a alergia é desencadeada por inalação? Exatamente, é isso? Sim. Uau. Sim, pode ser desencadeada por consumo, portanto, consumo de alimento, por inalação e para alguns alimentos por contacto com a pele, também pode acontecer. O peixe é um deles, portanto, aquela coisa de algumas crianças, quando vão ao supermercado com os pais, gostarem de pôr o dedo no bacalhau seco que está lá. Que está lá exposto, às vezes pode dar mau resultado com estas crianças, sim. Olha, Inês, quando dizes que a pessoa não pode comer determinado alimento, as pessoas reagem bem, mal, como é que é? Depende do alimento, não é? Exatamente. E depende da pessoa também. Sim, o que acaba por acontecer, eu acho que é um processo, quando a pessoa tem a notícia, que vai piorando um bocadinho no tempo, até a pessoa depois perceber que vai ter que reagir um bocadinho à doença e tentar encontrar formas de ter uma vivência mais normal possível. Porque o que acaba por nos acontecer, por exemplo, com o leite com as crianças, é quando nós dizemos a um pai, olha, efetivamente confirma-se, quando diz, neste caso não eu, mas o médico imunoalergologista, e já estive nas situações de estar a acompanhar esta comunicação, efetivamente confirma-se uma alergia à proteína de leite de vaca, o que os pais pensam é, portanto, o meu filho não pode beber leite. E nós dizemos, não pode beber leite, e a pessoa depois diz, nem os derivados. Nem os derivados, portanto, não pode é o leite. E os pais depois pensam, ok, não pode ser o leite, o queijo, a manteiga, as natas, o iogurte, está feito. Não está feito porque o leite existe em tudo mais alguma coisa. E é que está? É nas bolachas, é nas salsichas, é no fiambre, é nos sumos concentrados, é nos cereais de pequeno almoço, é nos produtos de pastelaria quase todos. O leite, o trigo, são alimentos um bocadinho mais complicados porque é difícil. Embora haja outros em que depois há a tal história dos vestígios, não é? Por exemplo, amendoim. Há uma série de coisas que têm vestígios de amendoim, vai-se lá saber porquê. Os pais, essa é outra luta, aquilo que nós chamamos esses avisos de rotulagem, que é o pode conter vestígios de... É muito complicado porque se nós formos ver, portanto, não há nenhuma legislação acerca disso. Ou seja, isto são frases voluntárias, portanto, a indústria põe conforme entender. Claro que a recomendação é pôr quando existe mesmo... a probabilidade confirmada de poder existir vestígios, ou porque o produto foi processado numa mesma linha de produção do que um outro que tinha o alergénio, o que acaba por acontecer e a percepção que os pais têm é que a indústria usa isto de forma indiscriminada, portanto, para se proteger, tudo pode conter tudo. Exato. Depois os pais ficam muito, os pais e as crianças e os jovens ficam muito limitados na escolha que podem fazer, e o que acaba por acontecer é que arriscam algumas vezes e depois pode correr mal. Ou seja, não é fácil sofrer de alergia alimentar. Não, porque por exemplo, quando estamos a falar do leite, eu deixo só este desafio a quem está a ouvir e se quiser tiver um bocadinho de tempo, ir ao supermercado e estar a encontrar produtos processados que não tenham leite. Vai ser difícil, porque quase todos contêm. E depois o problema é também todos aqueles que são alimentares, porque se nós temos... um leite corporal de amêndoas, como gel de banho, ele não é leite por... ele é leite por alguma coisa, é porque vai ter que conter ali a proteína do leite. E o mesmo com a pasta dos dentes também contém, e a pasta dos dentes vai para a boca, é complicado. E depois, produtos não alimentares, como por exemplo, a plasticina, o giz, tudo, os balões, tudo isto tem proteína de leite. E, portanto, os pais ficam extremamente limitados acerca disto. E depois há toda uma questão de medidas e algumas estão no livro, porque nem eu conseguia pensar que pudesse ser, ou melhor, que isto pudesse ser um problema, até contactar com pais que isto foi um problema. Por exemplo, nas nossas escolas é muito comum o ensino da flauta. A flauta é um instrumento de sopro. Sim, sim, sim. Portanto, tem que ir para a boca. As crianças são peritas em trocar as coisas entre elas e não sei o quê. Tu irem para uma aula de música, depois do recreio que todos estiveram a comer, andar a trocar flautas, é um pânico para os pais de meninos com alergia alimentar. Portanto, nós temos uma até... Porque depois há aquela questão, mas ele hoje não consumiu nada que... Exatamente. Pois, mas consumiu de forma indireta. É isso, e depois temos uma situação muito engraçada, que a presidente da Associação Portuguesa de Alergia Alimentar, ela diz que o filho, que é alérgico, toca maracas, portanto não pode tocar flauta, porque tocar flauta é um problema, e há questões que depois os pais ficam num nível tal de ansiedade e de medo. Há uma pergunta aí no livro que nunca passei pela cabeça e que foi um pai que me fez, e eu ao início que olhar para o pai a pensar ao ponto que de facto é a preocupação destes pais, que me perguntou, tenho um filho alérgico ao peixe, se ele podia levar o menino a nadar com os golfinhos ao submarino. E eu pensei, mas eu nunca tinha pensado nisto. E de facto estive a pensar e disse, bem, o golfinho não é não um mamífero. Não é um peixe, pois. Mas de facto eles mandam peixes lá para dentro para eles comerem os golfinhos. E portanto, se calhar não era capaz de não ser muito boa ideia. Porque ele podia reagir por inalação, por toque. Mas nunca me tinha passado pela cabeça se uma criança com alergia ao peixe pudesse nadar com golfinhos. E aquele pai, o medo... Faz questionar tudo, e ainda bem, não é? Porque de facto podemos ter uma situação muito segura. Mas imagina que em resposta a essa pergunta terias dito, ah, não, é um mamífero, não há problema, e esquecesse o tal detalhe do peixe. Poderia correr mal. Podia. Isto aqui está tudo assim preso por detalhes, às vezes, esta questão da alergia alimentar. O que iria acabar por acontecer era que o pai chegava lá, havia peixe lá a circular e ele percebia de imediato, mas são situações muito... muito complicadas e que muitas vezes nós não conseguimos mesmo prever. E muitas vezes o que acontece também é que as pessoas sofrem mais do que uma alergia alimentar. Pode acontecer as pessoas serem multialérgicas. Já tiveste assim algum caso em que tivesse 3, 4, 5 alergias? Tive um caso, conheço alguns, mas segui de perto um caso de uma paciente que tinha... Já era universitária e ela era alérgica, portanto, ao peixe, ao ovo, aos frutos secos e aos frutos frescos. Portanto, não era só fruto seco, portanto, a maçã, a pera, portanto, também isso lhe fazia, também era nisso, era alérgica. Portanto, a alimentação dela passaria por carne, passaria pelo cereal, ela não gostava de leite, mas fazia por beber leite, que era para ter... mais alguma forma de diversificar e mais opções, mas de facto era complicado, porque era o peixe, era o ovo, era os frutos secos e os frutos frescos. Bom, há casos complicados e nunca se sabe que se não temos alguém a ouvir neste momento que seja, que tenha assim um caso mais, ou seja ela própria um caso mais complicado ou tenha alguém na família, e este livro dá respostas muito interessantes. Tenho alergia alimentar e agora é o nome do livro. A minha convidada de hoje foi a doutora Inês Pádua. Inês, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que queiras dizer e sobre a qual não falámos, não sei. Não, só queria dizer que estas fazer um alerta, que estas confusões que às vezes existem sobre o que é uma alergia, o que é uma intolerância, muitas pessoas dizerem que são alérgicas e não serem, portanto a gravidade não é de toda a mesma, o que há por acontecer é que nós ficamos tão fartos de ouvir a mesma coisa que acabamos por muitas vezes negligenciar e descuidar, e isto só complica a vida para quem tem de facto uma alergia alimentar, não é? Portanto, se formos ir a um restaurante e sistematicamente estivermos a dizer que somos alérgicos e não somos, e depois até o colaborador do restaurante consegue apanhar-nos nesta mentira, ele depois claro, não vai olhar para a mesma forma quem disser que é alérgico e que é mesmo alérgico. E portanto, quando eu digo que nós precisamos estar todos mais informados, é mesmo para promovermos esta inclusão mais segura do doente com alergia alimentar. Este livro é absolutamente necessário para essa nossa informação. Tenho alergia alimentar e agora a doutora Inês Pádua foi convidada esta noite das Madragoas. Inês, muito obrigado. Obrigada. E já sabe que aqui pode encontrar todas as perguntas sobre alergias alimentares respondidas de forma clara, acessível e prática por uma especialista. Despedimos-nos nós com a Raquel Tavares e este Como é Grande o Meu Amor por Você. Regressamos amanhã. Para todos, um forte abraço. Eu tenho tanto para lhe falar.